hora de bater aquele papo. É hora de entrevista, aqui no Fronte. Momento de entrevista no Fronte Transamérica. Recebemos aqui com muita satisfação no estúdio da rádio aqui no centro de Foz do Iguaçu a visita da Jurema Fernandes, ela que é gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu aqui na cidade. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Satisfação recebê-la aqui também conosco no estúdio, Jorge Pegoraro. Pegoraro, vamos falar sobre turismo e turismo justamente acaba sendo a sua praia também, né, Pegoraro? Bom dia de novo, né, Guilherme? Bom dia, Jurema, também. Prazer estar recebendo você aqui conosco. E é sempre bom falar de turismo em Foz do Iguaçu. Até porque nesta semana Itaipu trouxe aí uma notícia pra lá de bacana pra gente. É, eu até comentei minutos atrás aí a questão da chegada do visitante 20 milhões. É um número que impressiona, a gente fica até na dúvida, poxa, mas será que deu tudo isso mesmo? 20 milhões lá desde a década de 70? Exatamente, 20 milhões desde 1976, quando iniciaram as primeiras visitas, os curiosos buscando curiosidade, informações da engenharia, né? O primeiro grupo que chegou lá em 1976, até o dia de ontem nós fechamos com o visitante 20 milhões, um número bem expressivo realmente. E vamos até fazer uma viagem mental aqui com o ouvinte da Transamérica, porque 1976, vamos imaginar, né, as obras ali de Itaipu começaram em 75, né, 76, não tinha sido desviado o rio ainda, estava sendo feito canal ali de desvio, enfim, era um panorama completamente diferente. Quem foi lá viu todo o trabalho dos operários, mas garanto que não conseguia nem visualizar, né, como que seria essa obra pronta hoje em dia, né? Exatamente, a gente costuma dizer que as visitas começaram antes da produção de energia, né, antes das máquinas estarem instaladas, estarem funcionando. Antes da barragem em si até, né? Exato, antes da barragem. Então era uma obra grandiosa no Brasil e no mundo, né, naquela ocasião, era a maior obra da engenharia. Então buscava, trazia muitos curiosos, né, o que, que é isso, qual é a proporção, que tamanho que, é, que a gente está falando dessa grande obra. Então era nesse contexto que vinham as visitas, que procuravam então os turistas, os visitantes, né, em Foz do Iguaçu. E fazendo uma comparação, né, Guilherme, só uma brincadeira aqui também, né, se nós levássemos isso para as Cataratas do Iguaçu, desde 1542, quando o Cabeça de Vaca visitou aqui, acho que ia dar mais de 20 milhões de pessoas, né, visitando. Eu acredito que, vamos fazer um chutômetro aqui, quem sabe uns 50 milhões, 50 digamos milhões. Ali. Mas o que eu acho interessante, porque olha só, eu visitei Itaipu, que eu lembro, né, pela primeira vez em 88 ou 89, por aí, quando eu era um molequinho, né? Naquela época, por exemplo, ainda não estavam todas as turbinas, né? As 18 turbinas foram completadas ali em 91, depois teve mais duas agora, recentemente. E eu pergunto até para o Pegoraro, quando foi a primeira vez que você visitou, você lembra, Pegoraro? Olha, eu visitei a Itaipu na década de 80, foi ali por mais ou menos 86, 87, mais ou menos, que eu estive em Foz do Iguaçu pela primeira vez, vamos dizer assim, que visitei as Cataratas do Iguaçu e também fui visitar a Itaipu Binacional. E eu pergunto para a Jurema também, porque nós temos mais ou menos aí a mesma faixa etária. Você lembra da sua primeira visita ali na Itaipu? Quando foi? Como foi? Você tem lembrança muito antes de sequer pensar que um dia trabalharia ali em Itaipu? É verdade. Mas foi mais ou menos nessa época também. Devia ter uns 6, 7 anos aí, 86, 87. Também visitava as cataratas num outro contexto, fazia aquele piquenique, aquela, né, aquela coisa mais familiar realmente na cidade. E aí visitava a usina naquela estrutura, e principalmente com as escolas, né? Também já ocorria as visitas escolares. Foi mais ou menos nessa época que jamais sonharia de um dia estar trabalhando lá, né? E é interessante, né, Guilherme, porque a Itaipu Binacional, é lógico, não era inicialmente para ser um grande atrativo turístico, né? É uma obra, enfim, para gerar energia, né, para o Brasil todo e para o Paraguai, né? A questão do turismo era vista até com reticência, né? Exatamente. Se temia pela segurança até, né? E não se falava tanto em turismo também naquela época no Brasil ainda, né? Mas o que é interessante, a história da Itaipu nesses anos todos aqui, principalmente em Foz do Iguaçu, é ver que cada ano, cada momento, ela inaugura uma coisa nova, ela tem uma estrutura diferente para o turismo, né? Ela veio acompanhando, digamos assim, a modernidade mundial, né, sobre o tema e sempre inovando, né, em situações como podemos falar, você fala melhor do que nós, mas do carro elétrico, né? Da visita panorâmica, da visita técnica. Então, vocês criaram vários produtos ali dentro da usina, né, Jurema? Exatamente. O desafio, como o Guilherme comentou, realmente era muito grande, né? Conciliar a questão da segurança tanto para a usina quanto para quem a visita, né? Uma área industrial tem um contexto diferente de um atrativo produzido para ser um atrativo, né? Mas a Itaipu inovou, acho que foi muito audaciosa em permitir uma visitação grandiosa que ocorra lá dentro, né, nos últimos tempos. Aí isso vem crescendo cada vez mais e, sobretudo, em 2013, aí, com a ampliação da missão, onde o turismo ficou mais claro dentro da usina, né, que o turismo não é só visitação, ele pode contribuir com a cidade, pode desenvolver a cidade, poderia compor todos os outros atrativos que nós tínhamos aqui. Isso faz também desenvolver a economia da cidade. Então, o turismo veio com um papel muito maior do que só o atrativo turístico pela usina, né? Já tinha visitação, ok, tinha, né, turistas ali, mas não tinha esse cunho ainda de fortalecer, de fato, o tema turismo, né? Então, com a ampliação aí da missão e a visão do próprio Jorge Samek na ocasião desse trabalho, e os esforços somados com o Parque Tecnológico Itaipu desde 2007, né? Falou, opa, vamos profissionalizar isso, de fato, se posicionar como atrativo turístico que todos têm a ganhar, né? A usina tem a ganhar, obviamente, na sua visibilidade, como você falou, Jorge, né? Os projetos, o carro elétrico, todos os projetos que ali são feitos, o turista pode ver, né? E pode experimentar, pode ter esse contato com os projetos da Itaipu e, consequentemente, contribuir aí com a cidade e desenvolver a nossa economia turística. E eu até faço um adendo aqui, porque isso que você falou da questão da missão, da alteração da missão, foi realmente muito importante, porque eu me lembro, eu trabalhei lá há muito tempo atrás, antes de ser complexo turístico ainda, e uma dificuldade que se tinha era a questão do transporte, por exemplo. Eram os mesmos ônibus que eram usados para o transporte dos empregados, então as pessoas às vezes perguntavam, mas por que a última saída, né, para visitar Itaipu é 13h30 ou 4 horas? É justamente por causa disso, porque 5 horas os ônibus tinham que estar disponíveis ali para fazer o transporte dos trabalhadores, ou seja, foi um passo realmente muito importante essa questão da ampliação da missão e a abertura, né, de horizontes ali para que se profissionalizasse esse turismo de Itaipu. Não que antes não fosse profissional, mas sim, claro, enfim, que se colocassem equipes específicas para esse trabalho. Exatamente, bem isso, bem colocado, Guilherme, nessa questão. Como eu falei, a visitação já acontecia, né? Mas era no caráter mais institucional. Então, assim, o aproveitamento do transporte, o aproveitamento da própria equipe ali. Então, quando você se posiciona como atrativo turístico, você tem que estar à disposição dos turistas no momento que ele está aqui. Qual é o momento maior que ele está aqui? Nos feriados, né? Natal, Ano Novo, Carnaval. E como era um trabalho institucional, nesses períodos não acontecia. Até mesmo 3h30 da tarde não tem mais visitação, porque havia o aproveitamento do transporte e da própria equipe. Então, quando você quer se posicionar como atrativo turístico, você tem que olhar todo o contexto, o que o turista espera, e profissionalizar de forma que a gente atenda todos os anseios do turista, né? Então, foi nesse contexto que a Itaipu falou: Fundação, vamos fazer essa parceria? Vamos trabalhar nesse contexto e profissionalizar o turismo e a gente, de fato, atender e somar junto aos atrativos, junto à cidade de Foz do Iguaçu, destino Iguaçu, né? Então, foi desde 2007 que nós realmente profissionalizamos, colocamos equipe específica. Hoje, só pelo complexo turístico, pela Fundação, são mais de 120 empregos, 250 indiretos, entre limpeza, segurança, os nossos parceiros, restaurante, enfim. Já é realmente, né, um negócio turístico, um atrativo turístico consolidado. E é isso que eu ia falar também, né? Essa questão da geração de empregos, né? Então, quando o Guilherme passou lá pela Itaipu, né, era um pouco incipiente ainda o turismo, mas hoje já consagrado, inclusive com prêmios, né, Jurema? Vocês recentemente ganharam um prêmio aí em nível mundial. Isso é importante para Foz do Iguaçu, né? Muito importante, Jorge, né? Claro que o prêmio, ele é simbólico, ele vem para coroar o que está sendo feito, né? Porque se não estiver fazendo um bom trabalho, obviamente a gente não traria o prêmio para Foz do Iguaçu. Mas nós ficamos muito felizes. O tema do prêmio era o complexo turístico como promotor do desenvolvimento regional. Então, além do trabalho com o turismo, mas o que proporciona, né? O recurso ali arrecadado, como que reverte para a cidade. Então, foi em cima desse mote que nós trouxemos a nossa premiação, e é um orgulho para toda a cidade, né? Porque uma premiação a nível mundial, a Organização Mundial do Turismo, que é uma agência da ONU, reconhecer esse trabalho em Foz do Iguaçu, onde nós temos o brasileiro, né, de uma maneira geral, Nós temos, somos humildes, né, em valorizar o que nós fazemos aqui. Temos um complexo de vira-lata até. É, não queria usar, talvez, um complexo de inferioridade, tudo que existe lá fora é melhor. E não é verdade, não é verdade. Nós estávamos lá, presenciamos, né, projetos do mundo todo realmente, foram 5 categorias, com 5 finalistas cada um, fora os inscritos do mundo todo, e nós trazemos esse prêmio para cá, um orgulho para toda a cidade, porque o prêmio coroa o trabalho e a atuação de todo mundo, da comunidade que vai lá, que visita, que reconhece como atrativo, que trabalha também em prol do turista, né, em prol do turismo na cidade. Eu acho muito importante mesmo essa questão que você citou da comunidade, porque a gente nota, por exemplo, que daquela comunidade que vive ali na Vila C, muitas vezes eu que morava por ali, eu percebi até uma má vontade da comunidade, porque, por exemplo, estava dentro do ônibus, né? Aí tinha um turista dentro do ônibus, o turista ia para Itaipu. Aí o ônibus dava a volta lá na Itaipu e o pessoal começava a reclamar dentro do ônibus. Pô, mas olha só por causa do turista, vai lá na Itaipu. Realmente, de uns anos para cá, a gente viu aí um trabalho de até conscientização maior ali da população em volta, né? De levar as crianças, levar o pessoal do entorno para conhecer Itaipu, refúgio biológico, o Ecomuseu também, enfim, esse envolvimento da comunidade, até com gerategos de pessoas que moram ali perto, é um dos alicerces hoje em dia do trabalho que vocês desenvolvem ali? Isso, esse é um braço também que a gente busca desenvolver, né? Pelo complexo turístico, como a gente costuma dizer, ser um laboratório de boas práticas, né? Então eu posso falar como turismóloga, a gente entende aí que se a comunidade não estiver envolvida, não estiver junto com o atrativo, não que ele não aconteça, mas ele não é tão forte, ele não é representativo, né? A comunidade não entende o devido valor. Então, nós só conseguimos isso à medida que a comunidade perceba que aquele atrativo está lá à disposição dela, é dela também, que ela pode visitar todos os dias do ano, que é um espaço de lazer para ela, né? Sobretudo isso, Foz do Iguaçu, nós não temos tantas opções de lazer. Então, se os nossos atrativos se dispuserem a isso, temos outros parceiros que também o fazem, né? Gratuitamente para a comunidade visitar. Isso é muito importante, porque a comunidade aí, Guilherme, consegue perceber... Isso aqui é meu, é um espaço de lazer para mim, para minha família. Eu posso divulgar e devo divulgar isso com bons olhos, né, para o turista. Falar, olha, nossa cidade é legal, vá lá, visite, que você vai gostar. Se a comunidade não conhece, a propaganda boca a boca enfraquece, né? E é isso que a gente sempre procura também em Foz do Iguaçu, né? É isso que as instituições também procuram fazer, né, Jurema? Eu acho que um envolvimento cada vez maior da comunidade, do iguaçuense mesmo, com a questão do turismo, né? Nossa cidade, né, Guilherme, não tem indústrias, né? É uma cidade geograficamente difícil, porque ela está no final de uma BR. É difícil porque temos dois rios aqui, né, grandes, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu. Difícil porque as áreas, temos o Parque Nacional, que é uma área protegida, temos a área grande também de Itaipu Binacional. Então, realmente, o turismo, ele vem como um... É quase uma necessidade, né, do município. Então, existe essa preocupação de que o iguaçuense, ele cada vez mais entenda, né, sobre o turismo, participe sobre as decisões, né, sobre as soluções da sua cidade, né, sobre isso, né, Jurema? Com certeza, Jorge, né? O trabalho aí da gestão integrada, que nós podemos falar, é o trabalho aí que também vem sendo desenvolvido, não só no âmbito de divulgação, mas também de projetos, né? O Fundo Iguaçu trabalha muitos projetos de desenvolvimento, de melhoria para a cidade e o Contour, né, nas instituições, onde aí a comunidade tem a parcela, a academia, enfim, outras instituições representativas devem contribuir e dizer o que esperam e o que significa o turismo para eles, né? Esse é o papel importante, esse vínculo dessa participação efetiva do cidadão, do iguaçuense, da comunidade nas instâncias de turismo. Para a Jurema turismóloga, o que falta ainda em Foz do Iguaçu? O que você gostaria de ver no turismo ainda em Foz, ou na infraestrutura, né, para melhorar o turismo? Está complicado, hein? Ih, Jorge, aí eu acho assim, não, a gente está no caminho certo, obviamente, está ainda em desenvolvimento, podemos dizer que estamos em desenvolvimento, não quero ter o complexo de inferioridade, como eu falei há pouco, de dizer que está tudo ruim, a gente tem que ser otimista, né, está tudo lindo, nós temos maravilhas aqui. Claro que ainda a nossa infraestrutura é muito deficiente, o nosso aeroporto tem que melhorar, temos que ter uma malha aérea que facilite esse acesso, a infraestrutura local de acesso para o próprio turista, urbana, dos ônibus, as vias de acesso, isso tem que ser mais facilitado, né, para o turista. Mas nós estamos no caminho certo. Eu vejo aí um progresso, já estou há mais de 15 anos no turismo e vejo um progresso muito grande nesses últimos anos. Aliás, né, Guilherme, eu vou passar a bola para você aí, mas Foz do Iguaçu vai meio que contra, né, o que acontece na maioria do Brasil, né? Porque muitas cidades, muitos atrativos turísticos diminuíram a participação, menos visitação. E Foz do Iguaçu continua crescendo, né? Isso é importante. Nós estamos conversando aqui na Transamérica com a Jurema Fernandes, ela que é gerente-geral ali do Complexo Turístico Itaipu, e vamos falar exatamente sobre essa questão dos números, porque tivemos aí agora, sexta-feira, né, o visitante número 20 milhões, uma família de Sorocaba ali visitando a usina de Itaipu. Eles plantaram árvore, né, fizeram visitas gratuitas, especiais, lá na usina de Itaipu. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, teve até um dos fins de semana prolongado aí, me foge agora, que Itaipu foi um dos poucos atrativos aqui da região, inclusive, que teve aumento na visitação? Isso, nós fechamos o ano, né, de 2015 realmente com aumento de visitação. Felizmente, né, eu vou dizer, na contramão do que vem acontecendo em muitos outros locais, como o Jorge comentou, né, um decréscimo de visitantes em outros destinos, e Foz do Iguaçu como um todo realmente está superando, pelo menos está mantendo, está tendo esforços para isso, obviamente que esse é um resultado que não vem do nada, existem esforços para que isso de fato aconteça, né? E Itaipu nós conseguimos manter com um crescimento no final de 2015 superior ao ano passado. E falando dos atrativos de Itaipu, né, uma das apostas foi diversificar as opções ali dentro do complexo turístico, porque antes eu me lembro que as visitas, por exemplo, era a visita panorâmica na usina de Itaipu, tinha a opção do refúgio e tinha a opção do ecomuseu. Hoje em dia há um leque maior de opções. Quais são essas opções disponíveis para o turista hoje, inclusive, né, e para o morador aqui da região que está ouvindo agora a Transamérica e quiser ir, por exemplo, à tarde hoje lá na usina de Itaipu? Quais são as opções? O que ele pode encontrar? Nós temos hoje 8 opções de visita, Guilherme. Até ontem, você comentou há pouco dos visitantes lá de Sorocaba, né, 20 milhões. Eles passaram o dia todo fazendo passeios conosco e não concluíram. Não concluíram. Chegaram 6 horas da tarde e eles falaram: Jurema, eu estou muito cansado, vou para o hotel tomar um banho para dar tempo de vir aqui para a iluminação mais tarde. Não conseguiram fazer todos, né? Então, nós temos a visita panorâmica, o circuito especial, o test drive no veículo elétrico, às sextas e sábados a iluminação da barragem, o refúgio biológico, o ecomuseu, o polo astronômico e o passeio de barco no catamarã com o pôr do sol, aí um dos mais bonitos da região. E vamos destacar justamente do catamarã, porque é uma das apostas mais recentes ali do turismo da Itaipu. E foi construída toda uma estrutura especial já para receber o barco, uma estrutura ali com alimentação também. Como é que foi esse investimento e como é que funciona esse passeio? Isso, esse passeio ele veio para contribuir com mais uma parada, né, dentro da usina. Então ele foi todo construído naquela parte ali onde hoje ele está localizado, ao Lago de Itaipu, ali próximo à barragem, para que pudesse justamente ter o barco, ter um pier onde o visitante pudesse contemplar o pôr do sol, ter uma parada mais gostosa ali, né, olhando para o lago, enfim. Ele é a última parada do nosso circuito para que o visitante possa ficar ali o tempo que ele quiser, almoçar, um coquetel, fazer o passeio de barco, ver o pôr do sol, enfim, ele tem uma atratividade muito peculiar, muito única daquele espaço. E é realmente uma aposta aí que vale a pena, porque eu lembro que antes, por exemplo, os passeios de catamarã, de barco no Lago de Itaipu, eles tinham que sair lá da região do Yacht Club, da Prainha, era um acesso mais complicado, ali facilitou para todo mundo saindo ali do complexo, né? Exatamente, então a localização lá não favorecia muito, né, onde ele estava, então ele foi ali, somou os nossos atrativos, a parceria, né, com a empresa do catamarã, somou os nossos atrativos e realmente facilita o acesso, tanto para os turistas que ali já estão e já, né, nos visitam, como também para a comunidade, que nós temos um número muito expressivo de comunidade que nos visita diariamente, sobretudo aos fins de semana, né? Então isso facilitou perceber e saber que o catamarã está ali, compõe os nossos atrativos. E sem falar que tem um pôr do sol maravilhoso, né? Eu sou suspeita, né? A visitação ali do catamarã no período da tarde, né? Principalmente no final da tarde. Os eventos também que vocês realizam também naquele local ali realmente ficam especiais, né? Exato, eu sou suspeita, né? Realmente é um pôr do sol, mas é de fato muito bonito, né? Você está num barco, tá no lago ali, ele tem todo um contexto para aquele pôr do sol realmente ser único, né? E aí os eventos, obviamente, a gente tem uma procura muito grande de realização de eventos a bordo do catamarã ou mesmo no pier, no restaurante, em terra, né? que aliás também, né, Guilherme, os eventos são muito importantes para a cidade, né, de Foz do Iguaçu, principalmente nessa baixa ainda, né, frequência de turistas que a gente tem na cidade ainda, né, começa agora, por exemplo, depois do carnaval, né, antes da Páscoa ou depois da Páscoa também. Então é importante porque também Itaipu entra muito nesse segmento, né, Jurema, de eventos, né, entrou forte também nesse segmento, se abre a Itaipu à noite, né, para fazerem eventos, assim como no Catamarã ou também para ver a iluminação da barragem. Isso é importante também, né, para o fluxo de turistas. Bem importante, Jorge, como a gente fala, a baixa temporada, né, após os períodos de férias escolares, tende a ter uma visitação muito pequena, então a cidade se mobiliza para fazer uma captação de eventos, né, as instituições, na verdade, captam eventos para que a gente consiga manter essa visitação e essa operação ao longo do ano. E com certeza Itaipu, não só Itaipu, todos os outros atrativos da cidade, né, que realizam eventos, contribuem nesse contexto, né, de abrir as portas, realizar eventos, mesmo em períodos que não sejam de alta temporada, para que a gente tenha o ano todo aí uma visitação, uma média de visitação proveitosa. E na madrugada de hoje, né, de sábado para domingo, a gente tem a troca do horário de verão aqui no território brasileiro, mas, por exemplo, para hoje, né, para sábado à noite, não altera em nada a questão da iluminação monumental. Horário normal, só a partir da semana que vem que muda? Exatamente. Hoje altera, né, e a partir da meia-noite, já passou os nossos atrativos, então só para a semana que vem que há um impacto na mudança de horário, que a gente deve estar lançando justamente comunicado a partir de amanhã, até para as pessoas não confundirem. Ah, então a partir de hoje já muda? Não, hoje ainda não muda. A partir da semana que vem é que tem um impacto de mudança nos horários da iluminação e do catamarã do pôr do sol, que alteram o horário de visitação. Falando aí para quem está nos ouvindo em Foz do Iguaçu e na região também, moradores de Foz, dos municípios aqui da chamada Costa Oeste, né, os Lindeiros, ao Lago de Itaipu, da região trinacional, aqui também vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu, tem possibilidade de fazer as visitas gratuitamente na Itaipu, por exemplo, a visita panorâmica, museu, refúgio, como é que funciona e o que tem que levar também para fazer esses passeios? Isso, a grande maioria dos nossos atrativos são gratuitamente para os visitantes, né, de Foz do Iguaçu e dos municípios Lindeiros, são mais de 33 municípios atendidos, também do Paraguai e da Argentina, né, alguns municípios. Podem acessar o nosso site lá, www.turismoitaipu.com.br, tem todas as informações. Mas sobre a documentação, é importante levar um documento com foto, um comprovante de residência, e tem lá todas as informações dos atrativos gratuitos, dos quais pagam 50%, né? Mas a grande maioria deles, como a visita panorâmica, o polo astronômico, o ecomuseu, são totalmente gratuitos, mais procurados. Os que têm 50% de desconto são os que têm poucas disponibilidades de vaga, como o circuito especial e o veículo elétrico. Circuito especial é aquela visita que vai até lá na casa de máquinas da Itaipu, né? Exatamente, vai até o eixo da turbina, pode visualizar lá em plena produção de energia o eixo da turbina trabalhando. Enfim, várias opções para conhecer a usina de Itaipu, trabalho ali bastante, muito legal mesmo que é feito no Complexo Turístico Itaipu. Não à toa foi premiado, né, pela Organização Mundial do Turismo, e vale a pena aí quem mora aqui em Foz do Iguaçu, quem está a passeio em Foz, aproveite aí para visitar, inclusive aos fins de semana, sábados e domingos. Jurema, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica Foz, e parabéns aí pelo sucesso, né, de toda a equipe lá do Complexo Turístico. Obrigada, Guilherme, obrigada, Jorge, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo aí com a comunidade, que é tão importante, fortalece esse laço que nós buscamos no dia a dia. Obrigado, Jurema. Seja sempre bem-vindo aqui na Transamérica Foz. E, aliás, conversamos aqui com dois turismólogos, né? É difícil de encontrar dois turismólogos, mas o Guilherme e a Jurema aí fazem parte dessa classe especial aí de Foz do Iguaçu. Né, pelo entendimento lá do Parque Nacional também. Aí praticamente adquiriu, né? Um biólogo meio desviado. Então tá bom, muito obrigado. Obrigada. E essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho na íntegra aí no nosso site transamericafoz.com.br. E vamos a um rápido intervalo aqui na programação da Transamérica Foz, daqui a pouquinho, em 7 a 1 da semana, aqui no Front Transamérica.